O Brasil é considerado um país de um povo alegre e tranquilo. E, de acordo com as estatísticas mundiais, nós ocupamos o primeiro lugar em casos de ansiedade no mundo e o segundo em casos de depressão. O Rio Grande do Sul ocupa o primeiro lugar no Brasil em casos de suicídio. São estatísticas frias, né? Mas que servem para nos dizer que está muito perto de nós essa problemática. Porque às vezes a gente pensa assim, não conheço ninguém com um problema, não tenho problema, então parece que às vezes o problema não existe. Mas está bem perto, para a gente poder se dar conta. E tanto a ansiedade como a depressão, que foram faladas, elas acabam sendo gatilhos para outros tipos de transtornos, outras doenças mentais. Então, muitas vezes, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. É normal. É um pouco deprimido quando se entristece com alguma coisa e a gente acaba achando que são dois transtornos naturais. Mas não são. Nós temos que medir o quanto isso está acontecendo conosco. O quanto isso é frequente. Até quando a gente vai para cima ou para baixo dentro dessas situações que ocorrem. Eu digo conosco porque cada um tem que cuidar mais da sua própria vida, mas obviamente que a gente tem que também observar quem está perto de nós. Porque muitas vezes está acontecendo do nosso lado e a gente não... Tão preocupado às vezes com o que a gente está fazendo, a gente acaba não se dando conta. Então, para a gente perceber. O que acontece na ansiedade, né? Que é tão comum, o nosso corpo físico, ele é todo ele comandado pela nossa mente. Ela que organiza todo o processo orgânico. Quando a mente, ela cria uma situação, ou ela percebe uma situação de perigo, o organismo produz o cortisol. Produz não, ele descarrega, já está produzido. Mas ele descarrega porque é um neurotransmissor fundamental, principalmente no nosso passado, ele era mais fundamental do que hoje, porque ele serve para a gente ou lutar ou fugir de situações de perigo. Então ele tem uma necessidade para o ser humano. O problema é que nós criamos situações fictícias, mentais, de perigo, que não existem, só que o organismo descarrega o cortisol na nossa corrente sanguínea. Nas situações do passado, a gente acabava utilizando isso no nosso corpo todo, principalmente nos músculos, para usar para a situação em si que se apresentava. Quando não é usado, aquilo fica na nossa corrente sanguínea. Aquilo funciona como, vamos chamar, de um veneno que vai, aos pouquinhos, vai nos contaminando. Os estudos já nos dizem isso. Ele começa a afetar a nossa cognição, que é a nossa inteligência, começa a afetar a nossa memória, começa a afetar a nossa percepção da realidade. E cada vez a gente vai ficando mais doente, doente mental. Uma vez, pelo menos quando eu era pequeno, a gente falava que doente mental eram os loucos, né? A doente mental é quem é louco, quem era enquadrado dentro de alguma patologia. E a gente percebe que todo mundo tem um certo transtorno. Os mais comuns que a gente ouve falar tanto, que viraram palavras de moda, que é o toque, o bipolar, o transtorno bipolar, a anorexia, a própria ansiedade, depressão, estresse, que são os mais comuns. Tem mais um monte aqui, né? Síndrome do pânico, esquizofrenia, os vícios de álcool e de drogas, drogas lícitas e ilícitas. Lícitas por quê? Porque beber é normal. Tomar remédio, o médico nos dá a receita, a gente toma. Mas a gente está, de uma certa forma, se não controla, a gente está se drogando com isso. A solidão proposital, quando nós começamos a procurar momentos solitários, que não é momento para a gente ficar em paz interior, são momentos para fugir do contato com os outros. Todas essas situações, elas podem nos levar casos ou tentativas de suicídio. Então, por isso que é importante a gente começar a perceber e tratar todas essas manifestações que acabam surgindo. Aqui na nossa região, ou falando propriamente daqui, né? Muitos desses casos, eles são tratados com um certo desprezo. A gente não dá valor ao sofrimento desse tipo de doença. Porque a gente diz que é bobagem, a gente ridiculariza, a gente desqualifica a pessoa, porque ela é fraca, porque ela não tem vontade, porque ela não se ajuda, porque ela não tem fé, porque ela não tem Deus dentro dela. Quem é que nunca ouviu a frase assim, mas vai rachar uma lenha, vai achar o que fazer, é falta do que fazer. Então a gente não tem conhecimento, não entende e ainda desqualifica. A gente acaba fazendo com que a pessoa que passa por uma situação semelhante, ela acabe se sentindo pior, ela acabe não encontrando alguém que possa amparar ela. Possa, de repente, falar uma palavra, possa dar uma alternativa de, sei lá, de entendimento, de busca. E, às vezes, o único recurso que essa pessoa encontra é acabando numa ilusão com a própria vida. A doença, ela é tão grave que a gente acaba achando que a gente vai acabar com a própria vida, que a gente vai solucionar o problema, vai terminar com o sofrimento, vai dar fim a um problema que está nos preocupando tanto. Então, antes da gente rir ou interpretar como uma bobagem, a gente precisa ter mais empatia com essa pessoa, porque ninguém sabe o nosso futuro, ninguém sabe se a gente não vai passar ali na frente por uma situação impactante para nós, que acabe nos deixando vítimas de um transtorno. Ninguém sabe. Cada um de nós tem, ao longo da nossa trajetória, as nossas experiências, as nossas angústias, e a gente reage a todo o fato que a gente se depara na vida com essas experiências que nós temos. A gente reage através daquilo, da bagagem que nós temos, e através delas nós fazemos uma leitura dos acontecimentos do dia a dia. Então, aquilo que para mim pode ser uma coisa simples, uma bobagem, em que não me afeta, para outra pessoa pode ser algo bastante complicado. E vice-versa. O que para mim pode ser algo muito complicado e até, como se diz, pode até me derrubar, de repente para o outro não é tão, não é um problema. As experiências de cada um são experiências únicas. E a gente precisa perceber isso. A gente até diz, né? Mas, puxa, aquela pessoa tem tudo. Não falta nada para ela. Por que que ela reclama da vida? Por que que ela não agradece a tudo aquilo que ela tem? Ela tem uma família, ela tem uma casa, enfim. Os fatores primordiais que a gente acaba, às vezes, analisando. Ou a gente diz assim, mas é tão jovem, é tão bom. Por que foi fazer isso? A gente não consegue compreender o sofrimento que ela pode estar passando, ou que levou ela a fazer aquilo. Um sentimento extremo que acabou provocando um ato extremo. Então, os nossos julgamentos, eles são sem base. Nós não podemos medir o sofrimento e a dor que a outra pessoa está sentindo. Esse mês de setembro, como foi dito, ele é um mês onde é proposto conversar sobre o suicídio. E a gente viu, o suicídio, ele pode ser provocado por vários fatores, vários tipos de transtornos mentais. Muitas vezes a gente acaba se conhecendo numa situação extrema em que nós somos afrontados com alguma coisa que nós reagimos de uma forma que nós nem imaginávamos. Então a gente tem que tentar se conhecer um pouco melhor. A gente precisa trazer para o nosso íntimo algumas práticas de colocar o que tem aqui dentro à nossa vista. Os exercícios de interiorização, que são práticas que a gente fala sempre, a religiosidade, o próprio convívio social. Hoje o nosso convívio social está um pouco afetado, né? Por causa de uma situação que nós estamos passando, uma situação específica. Então nós estamos, talvez, olhando mais para aquilo que a gente não pode fazer do que para aquilo que a gente pode fazer. E a gente pode fazer tanta coisa. A gente tem tanta possibilidade, mas é uma questão, às vezes, de prestar atenção, de focar em alguma coisa mais positiva. Eu não tenho isso, mas eu tenho isso. Então, isso aqui, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer não só para mim, mas para as pessoas que estão próximas de mim? O que eu posso levar para elas como amparo para quem está numa situação pior do que eu? A gente sabe que as pessoas idosas, elas, depois de uma certa fase da vida, que é muito particular também para cada um, elas começam a sentir o fim cada vez mais próximo. Mas como é que cada um reage a isso? A gente, às vezes, por ser mais novo do que eles, a gente acha natural. Mas e eles, como é que eles estão se sentindo? Num momento que nem esse agora, em que todo mundo diz assim, não sai de casa, não abraça ninguém, não tenha contato com ninguém. Quem já vê a vida sob essa perspectiva acaba se tornando mais pessimista. Acaba tendo ideias e mantendo essas ideias, que é o pior, ideias de fim, de às vezes de a vida não tem mais nada para me oferecer. Então a gente tem que prestar atenção, ter um olhar com muito afeto para eles e de alguma forma se tornar presente. Se não fisicamente, existem outras maneiras, mas a gente tem que se tornar presente e atento ao que eles podem nos falar, ao que eles estão, dentro daquelas palavras, às vezes, que eles falam, qual é o sentimento que eles estão traduzindo para nós. Porque dentro dessas entrelinhas, como se diz, a gente pode perceber algo de grave. Essa é o objetivo do Setembro Amarelo. É uma campanha que aqui tem uma matéria de jornal que fala bastante coisa sobre isso, como forma da gente trazer à tona o problema. Mas, além disso, dessa forma, eu mostro, não que a religiosidade ela vá fazer com que a gente se cure de tudo, é a maneira como a gente vai buscar isso, vai interpretar isso, vai se utilizar disso para dentro da nossa vida, que vai fazer diferença. Porque nós precisamos de uma base para quando os acontecimentos imprevistos surjam, nós precisamos ter uma base. E a base da fé ela é muito importante. E ela é diferente de cada um para cada um. Então, fé não se receita. A fé ela tem que ser algo que cada um vai buscar no seu entendimento e dentro daquilo que compreende. Mas ela é fundamental. Porque nem falamos muito de espiritualidade, falamos só de questão física, mas a espiritualidade, a nossa espiritualidade, ela é fundamental para que a gente consiga transpor todos esses obstáculos. Não é por nada que a gente está hoje encarnado, tendo um monte de problema, é para a gente aprender e ultrapassar. Todas essas experiências são formas de aprendizado para cada um de nós. Para cada um de nós, ela se manifesta de uma forma um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Mas, como eu disse, é individual, é particular. Então, a gente tem é que, de repente, começar a prestar mais atenção em coisas que são fundamentais. Para começar, de repente, a deixar de lado o que não importa, deixar de lado o que não agrega nada. Porque, com certeza, dentro de uma encarnação, a gente não vai fazer tudo que a gente precisa, mas a gente pode fazer muita coisa. Então, esse é um pequeno recado, né, dentro desse tema do Setembro Amarelo. E isso tem muitas informações circulando hoje na mídia, que a gente pode aprender um pouco sobre um pouco mais sobre isso, né? A gente acaba tendo um tempo curto e falando sobre algumas questões apenas.